De verão, eu sozinho no AP. O brilho da lua é um convite pro rolê. Uma ducha de responsa, bom perfume importado. Air Force no pé, Bulgari invocado. A cidade tem magia, a rua contagia. Na night de SP, tudo pode acontecer. Um balde de gelo, champanhe e rosé. Um mundo insano, a seu bel prazer. Fiz de tudo, mas você se rebelou. O DJ tocou aquela que lembrava o nosso amor. Várias do Job, os ratos, Raul, mocinho, bandido, boate, zona sul. Três da madruga, saudade maltrata. Jogado as traças, pique vira lata. Cheguei até pensar que tudo se acabou. No início era flor, o encanto se quebrou. Vem me dar um beijo, preciso dizer. Preciso te dizer. Te amo, baby, te amo, baby. Te amo, baby. Vem cheia de desejos, me enlouquecer. Cê me deixa louco, cê me deixa louco, cê me deixa crazy. Mulheres me olhando, a pista tá bombando. LED, fumaça, o clima tá esquentando. Favelado chique, chuva de uísque. Tô curtindo o baile no camarote VIP. Sozinho nessa casa, várias gatas dando mole. Já tomei uns gole, a tentação te envolve. Logo ó, eu que sempre fui durão. Aquela bandida balançou meu coração. Me deixou na solidão, louca paixão. Mandei um direct e a localização. Será que essa gata vai colar? Sei não. De body, plataforma, calça Saint-Tropez. Dança caliente, caipirinha de saquê. Cheguei até pensar que tudo se acabou. O desejo foi mais forte, você me encontrou. Vem me dar um beijo, preciso dizer. Preciso te dizer. Te amo, baby, te amo, baby, te amo, baby. Vem cheia de desejos, me enlouquecer. Cê me deixa crazy. Vem me dar um beijo. Te amo, baby. Loucuras de amor. Cê me deixa louco. Cê me deixa crazy. Cê me deixa crazy.